periferia, que a Deus agradecia pela sorte que tiveram e pela graça que receberam. Nasceu, cresceu o terceiro moleque. Desde pequeno começou a trabalhar, dava duro na vida pra sua família sustentar. Descia para o cano às 4 da manhã, sua caixa de engraxa era o meio de se levantar. Tudo ia bem, de repente aconteceu, um otário metido malandro o conheceu. Aí neguinho, a gente vai te ajudar, nem seu pai nem sua mãe vão precisar de trabalhar. Foi aí que começou o verdadeiro pesadelo. O moleque vacilou e logo logo em flagrante rodou, foi preso. E o barão não podia entregar, porque se ele entregasse, viriam lhe caçar, e com as consequências teria que arcar. Bicho, pega aí, pega ali, calma. Mas os canos não deu mole e o pau comeu. Nele bateu, o neguinho não aguentou e rapidinho vacilou, caguetou. O forte do homem rodou, foi preso e o moleque se libertou. E pra sua casa na favela o coitado voltou. Mas ao chegar em casa o bicho pegou. Seu pai não quis saber, pegue suas coisas, você tem que se f***. Eu não criei um filho para ser um marginal, eu sempre te ensinei a ser um cara de moral. O moleque saiu voando e logo se enturmou com a galera do mal. O menor veio morar, convidado pelos caras, começou a roubar, fazendo caxanga e de carreta começou a andar. A tal da erva fumar, e então resolveu a sua mãe visitar. Mas quando chegou lá, a notícia foi lhe dada, jogaram o seu pai, sua mãe foi espancada. O coitado caiu em desespero, de repente uma surpresa, uma grande perseguição. Os puta fadas chegaram com as metrancas na mão, e os pipocos de um lado e do outro vieram em sua direção. Rajada de metranca no morro, escutou e nasceu, cresceu, morreu. Mas o neguinho que um dia a malandragem conheceu.